Fábio PC. E aí, Fábio PC? John de Teclas? John de Teclas é das antigas, né? Você é da onde, passa? Fábio PC. Isso aí. Opa! Ah, não apareceu aqui não ainda. A gente tá em Salvador. Salvador, e você? Tudo beleza, meu velho? É novato aqui no Ninjam. Ah, Córdoba, Argentina. Hermano. Hablas. Mas você é brasileiro ou fala mais português ou espanhol? Estou tentando tocar baterias. Ah, manda aí a bateria. Ninjan, desde 2011, caraca, desde 2011 o cara toca na rede. Caramba. Pô, tu é das antigas aqui, véi. Conhece o... Ah, sim. Tu conhece o... Sérgio? Acho que... Não, Paulo. Pô, que mora em Curitiba, pô. Que eu sei que ele toca das antigas aqui também. Você conhece o Ben? O Bena, ele é baixista de jazz aí da Argentina, que toca aqui jazz. O cara é muito bom, né, velho? Bena. Bena é muito bom, cara. Tem o... Daí da Argentina também tem aquele... Gaviland. Conhece o Gaviland? É um bom DJ aí da Argentina também. Aparece aqui direto. DJ Gaviland. Tu conhece o Irlan? Eu entrei aqui em 2020, cara. Toco desde 2020. Aí comecei a fazer... Ah, o Gaviland. Ele é rasta, é? Não sabia não, velho. Ah, o rasta é outro, é. Lembrei, rasta. Rasta é bom também. Gaviland, rasta. Tem um outro também. Daí da Argentina, que toca uns rock meio tipo Spinetta, né? O cara roqueiro que canta é o... Esqueci o nome dele, velho. É, o Rasta toca guitarra demais. Olá! Sim, foi doideira. E aí, tu tá com a bateria ligada aí, man? Aqui é o groove do Antônio Carlos Jocafe, tá ligado, galera? Legal, legal. anos só, tá bem demais, Fábio. Parabéns, velho. Ele tá tocando bateria há um ano. Tá massa. Valeu, meu velho. Vai um adianta você e o Guilherme Soares agora aqui, mais frio aí. Toca aí uma batida aí que ele vai te acompanhar. Aí o Carrots. E aí, Philip, big it's dear, my friend. So long, man. We'll be right back. Aí, pessoal, esse aí foi o Fábio PC, diretamente da Argentina. Você tá em Buenos Aires, é, man? Buenos Aires? Não, é Córdoba, né? Você tá em Córdoba, pelo mapa aqui. Vamos desligar aqui. Vamos desconectar, desconectare, né? Fazer uma coisa mais... Córdoba, aí ó, sabia que era Córdoba, pelo abre um vinho aí pra nós, em nossa homenagem, pega um vinho aí, valeu meu irmão, um abraço aí cara, tudo de bom, prazer também, valeu.